Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, e se na semana passada andámos à volta da eletrónica, sobretudo por sons mais rápidos e quase dançáveis, desta feita e para este em transe só música ambiente e com alguns dos melhores representantes, e começamos, tal como na semana passada, com o Aphex Twin, com o disco que sucedeu exatamente Selected Ambient Works 8592, Selected Ambient Works Volume 2, Richard D. James, à volta da música ambiente, edição de 94. Começamos com um dos temas mais reconhecidos de Aphex Twin, Stone in Focus, a abrir. Boa noite, bem-vindos. Há, de facto, parecenças no novo The Undivided Five, regresso dos A Winged Victory for the Sullen, sobretudo nesta The Rhythm of a Dividing Pair, parecenças, claro, com as sonoridades exploradas por Aphex Twin, dos A Winged Victory for the Sullen, e a terminar The Rhythm of a Dividing Pair. Terceiro para Adam Wiltz e Dustin O'Halloran, marcado muito pela morte de Johan Johansson e gravado em vários estúdios europeus. Seguimos, depois de termos aberto com Aphex Twin e de termos seguido com a Winged Victory for the Sullen, continuamos com alguém que lançou este ano Silva, mas com uma guitarra e com tape loops, recriou exatamente o tema que abriu a sessão de hoje, Stone in Focus, de Aphex Twin. Falamos de Benoit Biolard, o alter ego de Thomas Malouk. É o segundo disco para Scott Morgan, canadiano, segundo em 2019, depois de Equivalent. Volta com uma banda sonora para um jogo de computador para a Apple Arcade, chama-se Life Like. É um belíssimo disco, muito diferente de Equivalent, menos experimental, muito mais ambiente e com lives de eletrónica, primeiro de Lost Hill Volcano, e continuamos, isso mesmo, e continuamos com a banda sonora para Life Like, agora Rotator. Dois nomes com duas edições em 2019, há pouco Lushill e depois Alluvium, projeto do músico de Portland Matthew Robert Cooper. A meio deste ano lançou um conjunto de peças só ao piano, agora volta com um disco ambiente, mais ao seu jeito, com poucos temas, todos eles longos, chama-se Virga One. Ouvimos House Taken Over e depois, para continuarmos agora, voltam também em 2020 os experientes e veteranos alemães Bohrenender Club of God a misturarem o jazz com sonoridades escuras e misteriosas. Vem em janeiro Patchouli Blue, agora o segundo avanço Tief Gesunken. Thank you. É um dos nomes mais elogiados daquilo que se chama o pós-clássico e também neoclássico, curiosamente. Fomos até 2002 e à estreia de Max Richter lá em cima, Europe After the Rain, e terminámos com um dos discos seminais de Brian Eno, Ambient One Music for Airports, editado pela Polydor Records em 78, composições criadas com uma série de camadas de tape loops, versão editada e reduzida de One One, a terminar esta sessão do Em Transe. Já sabem, depois de tocar na rádio, o Em Transe transforma-se em formato podcast, links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Regressamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até à próxima.